Seres mutilados, em visão distorcida do mundo, alimentam a parte podre que cresce no submundo. É a forma de defesa pra manter o raciocínio, pra não matar por grana nem cometer suicídio. Num país onde a política só aumenta o abismo, eu me contento com barraco sem piso, sem forro. Quando chove molha tudo, quando é calor é foda. E o boy aprende a segregar no seu curso de moda, lançar novas tendências, copiando o Paris, querendo viver na Austrália, botando pó no nariz, esquecendo que seu país vive em guerra civil. Tem exploração infantil, céu não é azul anil. Tem craque como atração, razão, fonte de renda. Polícia assassina cada vez por encomenda. Comércio que depende do humor do traficante. As aves que aqui cantavam não cantam, mas como esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. 80% da população vive de mágica, juntando migalha no mês, sonhando com uma cesta básica. Não chora, pega o resto e aproveita bem. O Brasil é o país do futuro, enquanto o presente não tem. Onde a pobreza é santa e a humilhação não dói. O auge do sucesso é ser a capa da Playboy, aparecer no domingo cercado de prostituta, fazer parte do elenco do Gugu na sua disputa. Não dá pra entender o quanto a gente engole de farsa, com tênis velho no pé, a roupa, a comida de traça. Não, que eu não agradeça o que Deus me deu, mas é coisa do homem essa história de rei plebeu, de acumular riqueza, disseminar pobreza, fazendo viver num conto de fada às avessas, onde o final não é feliz, o príncipe não tem cavalo, tem uma 380 e um celular clonado. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. Brasil, mostra tua cara e aceita a minha revolta. Tira do Roberto Justus o blindado e a escolta, pra ver se ele vai ser respeitado ou admirado. Numa cela suja com mais 15 favelado, o inferno é o que parece um inferno, é o que é. Pra ver sua liderança testar a sua fé, querendo o final do turno do demônio, sentinela, sonhando com roupa limpa, rezando a luz de vela, pra saber qual é a sua principal aptidão. Com louvor no seu currículo, a falta de compaixão é cobrar comendo cobre, o mercado é disputado. Matou mãe por dinheiro, o aprendiz tá contratado. Rendeu, o carcereiro tá em segundo plano. Não teve ambição, faltou astúcia pro fulano. A carta de demissão vai escrita com sangue pronto, objetivando meta, ladrão, não ter próximo esse confronto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. Sei que colar de diamante até não é pra mim, já que eu não posso ter, vou odiar até o fim. Olhando seu jogo de liga leve, vendia alma no corpo do banco do importado. Só mais um trauma nas festas que são restritas, regada putaria, o gosto amargo da exploração da periferia, perdendo um emprego por causa da sua revolução industrial, feita de máquinas e sem coração. O lucro que faz da vida meramente mão de obra, trabalho escravo, pagamento irônico de sobra. Essa campanha bancada pelo empresário modelo, com gravação e fita, é impossível de ter apelo. Mas seu juiz é comprado com dinheiro não declarado, processo engavetado. Tá bom por dois lados, só não tá bom pra quem não tem nada dentro de casa. E sabe que o vale europeu, ladrão, também tem sua faixa esse de casa. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Porto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Revolta no coração, decepção no rosto. Esse aqui é o Brasil que sobrou pro nosso povo. Reflete a desigualdade na cidade do Forte, do Forte, do Forte. Cidade do Forte, do Forte, do Forte. Cidade do Forte, do Forte, do Forte.